faço bem sem olhar a quem. Não espere nada em troca. Essa é a lei da vida. É cada um por si, sem cooperação. Você resolve os seus, eu, meus irmão. Ouvi quando precisei de ajudar. Poucos ligaram, tive que me virar. O egocentrismo toma conta do mundo em que vivemos. Já passei mal veneno, ouvi dias enfermos que me fizeram ver quem corria comigo. Os verdadeiros e os falsos melhores amigos. É uma espécie de peneira, segregando o plantio do que presta e o que é fogueira. Barra, mas foi necessário. Antes isso era cego, agora tudo ficou claro. Não devo confiar em ninguém, nem esperar a ajuda de alguém. Fazer o bem sem olhar a quem. Desejar sempre o melhor também. Guardar rancor? Não, não adianta. Pagar o mal com o mal seria o mesmo que entrar na dança. Não posso ser assim. Dormir com a consciência tranquila é o mais importante pra mim. É cada um por si, sem cooperação. Você resolve os seus e os meus irmãos. Ouvi quando precisei te ajudar. Poucos ligaram, tive que me virar. A vida é cruel ou não? Nessa época eu tinha uma mina. Olha a situação. Achava que ela ia me dar atenção. Correr lado a lado, não pipocar na missão. Mas não, ela surpreendeu. Da água para o vinho, meio que tirou o seu time de campo. Eu sozinho em pranto. A meretriz não se importava, isso quebrou o encanto. Você vê então que estética não basta. Ser o pá, o bonzão, a top da quebrada. Mas na hora do aperto, cadê essa mina? Tá te difamando, expondo você pras amigas. Foi osso, só que levantei a cabeça. Terminei com a sugadora interesseira. Curado, ela então pediu pra voltar. Para eu recordar dos momentos e perdoar. É cada um por si, sem cooperação. Você resolve os seus e os meus irmãos. Ouvi quando precisei te ajudar. Poucos ligaram, tive que me virar. E quem disse que eu voltei? Depois de tudo que passei, a insana queria replay. Sem vergonha mesmo, imoral ao extremo. Nem respondi, deixei no vácuo mesmo. Chegou até a ser hilário. Inúmeras mensagens no celular, parecia um diário. Muro das lamentações. Pagou de inocente, esquecendo das más ações. Deixei isso pra lá, me levantei e segui, sem olhar pra trás. Hoje vivo em paz, e nada que aconteça vai me abalar. É, algumas coisas na vida acontecem que você fica sem entender. Não é pra você entender, é pra você aprender.